Graça e paz, irmãos e irmãs, que bênção da parte do Senhor é podermos ler a sua palavra e nos edificarmos a partir dela. Nós estamos superando o segundo terço do livro, primeiro livro de Crônicas, chegando então ao capítulo 21, já foram dois terços, e nós vamos caminhando para o último terço. Nós vamos fazer alternativamente agora. Vamos fazer de modo alternado. Vou ler primeiro a mensagem que o irmão Everson nos mandou, depois falo do relatório, depois leio o texto bíblico, posteriormente um breve comentário pastoral e espero que nisso nós sejamos edificados. Que Deus abençoe desde já a todos nós. Louvado seja o Senhor por lermos mais um capítulo da Bíblia. Eu leio para vocês então o texto que o irmão Everson da Igreja Vida Nova nos mandou. Tremem os habitantes das terras distantes, diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Salmo 65, 8. Você vai achar no Pensador, tá bem? E, claro, nos Salmos. Ele nos desejou bênção dessa maneira. Domingo. Acredite que você pode, acredite que você consegue e acredite na sua capacidade, que a sua fé seja sempre maior do que os seus medos. Um bom dia. Irmãos, eu complemento essa palavra, acredite que você pode, porque Deus te dá poder. Acredite que você consegue, porque o Senhor, com a sua graça, vai te fazer conseguir alcançar frutos ministeriais, frutos do Espírito e frutos ministeriais. Vida e missão. Acredite na sua capacidade, porque ela foi concedida pelo Senhor. Se ela foi concedida pelo Senhor, que a nossa fé seja sempre maior do que os nossos medos. E eu desejo uma boa noite para vocês e um bom dia amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, falei que ia relatar para vocês em dois dias só aquilo que o Senhor nos concedeu nesses últimos 30 dias, 40 dias aproximadamente, só que 15 deles, nós poderíamos ter alcançado mais, mas 15 deles eu fiquei sem internet. Então, nós não alcançamos o que poderíamos por causa dessa limitação. Por isso eu tenho solicitado aos irmãos apoio, além dos problemas de falta de rede, ainda às vezes nós não temos o recurso para o dia certo fazer o pagamento. Mas ontem mesmo, uma irmã, ouvindo a mensagem, ligou hoje dizendo: a gente não sabe ainda valores, não importa, pode ser um real, ou um peso, ou um dólar, não importa. O que importa é o coração, e quando uma pessoa toma uma decisão dessa, a sua vida é abençoada, a nossa vida é abençoada, o ministério é abençoado, e aí Deus concede mais bênçãos para todos nós. Relatando então, ontem eu não mencionei, mas menciono agora. Atingimos 21 nações ou 19 nações e dois territórios. Eu cito Brasil, Uruguai. Um abraço querido aos irmãos uruguaios, Estados Unidos da América, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes Unidos, França, Países Baixos, onde não há uma definição exata de qual país, em que país estamos sendo ouvidos, mas estamos chegando lá. Aí há uma região desconhecida, provavelmente um país onde o evangelho é proibido. Canadá, Rússia, Arábia Saudita, glória a Deus. Reino Unido, também não há uma definição de em que lugar estamos sendo ouvidos, mas estamos chegando lá. Seychelles, Ucrânia, Argentina, Indonésia, Japão, aqui vem outro lugar não identificado, provavelmente também porque o evangelho é proibido. E República Tcheca, louvado seja o nome do Senhor por esse alcance. Entre os livros mais visualizados está o livro do Apocalipse, ministrado pela irmã missionária Vivian Lopes. Tem tantas coisas a fazer, né? Uma missionária querida, nós a amamos muito, a conhecemos em São José dos Campos, é astrofísica e tantas coisas, e mesmo assim ela ministrou todo o texto. Ministrou também Eclesiastes, está entre os mais visualizados. Lições para líderes, Jeremias, a pastora Margarete ministrou todo o livro de Jeremias. Há um testemunho da pastora Margarete também. Nós já ministramos, irmãos, irmãs, Mateus, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio e outros livros, né? Que nós já ministramos, agora não vou falar de todos, mas tudo está no blog, tudo. Blog logo 7.blogspot.com. Chegando então aos números, chegamos a 408.582 escutas ou visualizações. Por que visualização, pastor? Porque nós estamos no YouTube e ainda entraremos forte no YouTube. Deus proverá alguém que fará a edição e nós entraremos forte no YouTube. Ficaram 13 textos, somos gratos a Ana Paula e ao Márcio, muito gratos, para sempre gratos, porque eles são filhos do pastor Paulo que manda as mensagens, né? A Ana Paula é filha, o Márcio é como filho também. Então, louvado seja o Senhor pela família Zilma, Rafaela e todos, né? Já os netinhos, louvado seja o Senhor. Bom, números, 408.582 escutas ou visualizações em 21 países e regiões desconhecidas. Vamos marchar para que o evangelho continue sendo lido. Basicamente, o que nós fazemos é ler um capítulo de cada vez. Onde estamos colocando? No WhatsApp, Santidade Bíblica. no YouTube é Metanoia, Metanoia, Pastor Sérgio Gama e Pastora Margarete Lavoura, porque há outros metanoias, tá bem? Então põe assim, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. E o blog é bloglogos7.blogspot.com. E hoje eu já comecei a contabilizar os que ouviram ontem e foi um número abençoado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, eu faço aquele pedido aos irmãos. Ore por nós, mas ore mesmo. Não só fale que vai orar. Ore. Eu tenho uma lista de oração. Segunda-feira, talvez você não goste disso, você tem outra maneira de se relacionar com o Senhor, mas eu tenho um seguinte método. Na segunda-feira eu tenho uma lista de oração. Na terça-feira, uma outra lista, na quarta outra, na quinta outra, na sexta outra. No sábado, geralmente, eu retiro para glorificar, não peço nada, glorifico ao Senhor. E no domingo, outra. Por quê, pastor? Porque eu pego áreas diferentes, áreas da nossa vida pessoal aqui, áreas da vida conjugal, depois pego em outra listagem pessoas da minha família, tanto aqui em Minas Gerais, todos mencionamos toda semana, e parentes em São Paulo, e onde estiverem, que a gente saiba. Depois oramos pela igreja específica onde estamos, a igreja local, e louvado seja Deus. Depois oramos por outras denominações, é importante ter essa visão de corpo de Cristo. Depois oramos na sexta-feira por missionários, vamos cobrindo em oração a vida dos missionários. No sábado, então, como eu disse, eu me regozijo, descanso, glorifico, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. É um tempo de relacionamento com Deus, de descanso e regozijo. E no domingo sempre surgem demandas novas. Claro que no ministério ativo há mais situações que surgem. E nós já estamos caminhando para nos aposentarmos, se bem que está surgindo um grande desafio, grande desafio, e pode ser que o Senhor esteja preparando, eu acredito nisso, uma grande mudança, uma grande alteração. E aí nós oramos no domingo. Essa é a minha metodologia, às vezes a pastora acompanha, às vezes não, porque ela tem o jeito dela e você tem o seu jeito. Mas o que importa, ore por nós. Segunda coisa, divulgue, por favor, divulgue para mais uma pessoa. Se você fizer esse compromisso com o Senhor, olha, eu vou indicar esses endereços. WhatsApp, blog, YouTube, uma pessoa por semana da minha igreja local, ou conhecido, ou amigo, ou ateu, eu vou indicar. E terceiro, oferte, assim como a irmã, do Ministério Assembleia de Deus Madureira, em São Paulo, tomou a decisão Madureira, Lá em São Paulo, embora ela faça parte do Campo Atibaia, ela tomou essa decisão ouvindo ontem. Então eu peço a você, tome a decisão também de falar com uma pessoa por semana, ou uma 15 dias, ou uma por mês, mas fale, levante mantenedores para que nós possamos abranger outras pessoas. Peço até aos irmãos uruguaios, e falem com mais um, falem com mais um, para que a gente tenha toda a possibilidade de fazer, de realizar os projetos que Deus está colocando no nosso coração, ou serão oficinas, tageres, ou serão workshops. Ou serão capacitações de tempo em tempo, ou aquilo que Deus define. Orem, divulguem e, por favor, contribuam. Há um irmão querido e a sua esposa que tem cinco filhos, e mesmo tendo cinco filhos, também de uma outra igreja, hoje Vida Nova, nós poderemos também estar diretamente atrelados a eles, assim, em oficinas, workshops, como eu falei, em consultorias, em trabalhos assim. Eles têm sido um dos 10 mantenedores. Agora são 11. Não importa qual é o valor. Glória a Deus. Esse irmão, a sua esposa, Mariano, Gabi, muito obrigado por isso. Muito, muito obrigado. Em alguns momentos vocês têm salvo a nossa vida através de alimentação e medicação. Tá bem? Mas há outros. Há outros 10 e agora somos 11. Com alegria que eu falo, agora somos 11. Ah, então é muito dinheiro. Não, irmãos. Tem um irmão, por exemplo, que oferta R$ 30. Tem outra irmã que oferta R$ 50. Então, na totalidade, até essa irmã que entrou ontem, que eu não sei qual será o valor, nós giramos aí entre 1.000, 1.300, 1.500, às vezes uma oferta que não é identificada, mas nós queremos chegar a mais, não para gastos inconvenientes, nada assim desnecessários, mas para provisão de alimento, medicação. Invista e divulgação do Evangelho. Invista para a gente estar bem, para a gente continuar divulgando. Olha o número: 408 mil já ouviram. 582 já ouviram, ouviram, visualizaram. Então, acredite, ore, divulgue e espalhe para mais um. E os irmãos de fala nacional que estão no Uruguai, por favor, divulguem. Nos Estados Unidos, divulguem. Na Alemanha, na Austrália, nos Emirados Árabes, na França, nos Países Baixos, na região desconhecida, mesmo que seja secreto, fale, tente falar para mais um. Com o devido cuidado, no Canadá, na Rússia, na Arábia Saudita, no Reino Unido, em Seychelles, na Ucrânia, na Argentina, na Indonésia, em Japão e outro território também, e na República Tcheca. Por que o senhor está falando tanto? Porque ontem eu não me reservei a fazer esse relatório. Aqui eu encerro esse relatório de setembro. E só vou abrir em outubro, tá bem? Aí em outubro eu digo para você aquilo que Deus nos permitiu avançar, isso se Jesus não voltar antes ou não me recolher antes. Muito bem, agora vamos ler o texto. E há uma lição assim extraordinária, duas lições extraordinárias nesse texto. Então, vamos ler de pronto. Então, 1 Crônicas 21, há um paralelo em 2 Samuel 24, 1 a 9. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: ide, contai todo o povo em Israel, desde Berseba até Dan, trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Por que traria culpa sobre Israel? Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei e percorreu toda a nação, e só depois de um trabalho feito, retornou a Jerusalém. Paro aqui e faço o primeiro destaque de dois. Você deve estar perguntando: por que Davi pecou? Davi pecou, irmãos, porque a Bíblia nos ensina acerca do testemunho, preste atenção, devagar, testemunho, confirmação do Espírito Santo de que eu sou filho de Deus. Isso se chama testemunho interior do Espírito. Confirmação interior do Espírito. O Espírito Santo confirma no meu espírito que eu sou filho de Deus. Ora, mas se ele confirma que eu sou filho de Deus, ele não só confirma que eu sou filho, ele confirma como pai amado ao longo de toda a vida, diante de grandes desafios, como nós lemos na abertura, diante de pequenos desafios, de grandes desafios, quando você quer uma resposta específica do Senhor para uma determinada situação, o Espírito Santo tem prazer, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade excelsa, tem prazer de confirmar dentro de você, no seu espírito, na sua mente, né? Ele muda a sua mente, metanoia, mudança de mente. Ele te dá uma experiência interior e, através da tradição da palavra do Senhor, ele confirma isso. Pastor, como eu posso saber se aquilo que eu estou entendendo de fato é de Deus? Tem que estar respaldado pela palavra. Deus nunca vai contrariar a sua palavra. Então, vamos pela ordem. Deus confirma no seu interior que você é filho, e depois, ao longo da sua vida, ele vai confirmando aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. O que aconteceu aqui no texto? Deus não mandou Davi recensear Israel como uma espécie de triunfo e dizer: olha, nós temos tantos mil homens e tantos cavaleiros e tantos carros de guerra. E Deus não mandou fazer isso. Quando nós temos o testemunho interior do Espírito, nós temos a certeza, Deus está mandando ou Deus não está mandando. Eu estou em campanha de oração. Eu e a pastora Margarete, até meio de novembro, nós nos comprometemos a orar por uma resposta clara acerca de um próximo passo ministerial aqui no Brasil ou até em outras localidades, como eu mencionei para você. Nós estamos pedindo, Senhor, confirma no nosso espírito e confirma segundo a nossa razão, também à luz da palavra, e confirma segundo a experiência, e uma experiência que se comprove, e confirma segundo a tradição da Bíblia, e confirma segundo até aquilo que nós vemos na criação. Confirma, testifica que Davi fez o que fez, mandou fazer o censo. Não há problema em fazer censo. Já no passado, houve momentos de Deus mandar fazer o censo. Mas nesta hora, Deus não mandou Davi fazer censo. E ele, sem a ordem de Deus, fez. Então, irmãos, entendam. Satã ou Satanás, em hebraico significa adversário. Se você quiser chamar de adversário, nenhum problema. Adversário, oponente ou inimigo. Que caiu na presença de Yahvé, nosso Elohim. Deus, por causa da sua arrogância e do seu... Deus, por causa da sua arrogância e do seu orgulho narcisista e egoísta, sem medida, Isaías 14, 12 a 14, como o arrogante é, antes de tudo, um surdo, ele estava falando aqui, Deus permitiu que o inimigo fosse e saísse da sua presença, por causa da arrogância dele, do orgulho dele, do narcisismo dele. E Davi teve um momento de ser embalado por essa arrogância, orgulho e narcisismo. Como arrogante, antes de tudo, um surdo, a pessoa arrogante é surda, ela não ouve, ela não é humilde, ela não perdoa, é surda. Como arrogante, antes de tudo, um surdo, ele só ouve a si mesmo. Por isso ele não vai perdoar nunca. Porque ele só ouve a si mesmo, só ouve os seus pressupostos, as suas mágoas, os seus princípios. Ele nunca está pronto para acolher o outro, para amar o outro, de fato. Porque foi assim que o diabo fez e é assim que ele conduz aqueles que se deixam levar por ele. Só ouve a si mesmo. O diabo continua agindo como sempre agiu, desde Gênesis 3. Aqui ele apela ao orgulho de Davi. Ah, o grande Davi. O único motivo para fazer um censo naquele momento era o orgulho. Davi queria ter a certeza da quantidade de homens e armas disponíveis para a guerra antes de manter a fé no poder de Deus. É bom depender de Deus, irmãos. Faz 6 anos que eu estou dependendo do Senhor. 5 anos e 9 meses. Vamos completar 6 anos em novembro, né? Nós estamos em setembro, 10 meses. Que começamos esse trabalho, mas dependendo do Senhor. E é bom depender do Senhor. Mas Davi estava cheio de orgulho. Ele queria saber a quantidade de coisas que ele tinha. Ele não estava satisfeito só com a promessa de Yahvé que se tornaria uma grande nação. Preste atenção. Satanás, o inimigo, se quiser chamar assim, o adversário, o oponente, é o seu maior inimigo também, cujo nome principal é dado especificamente aqui. Ele é chamado por mais 30 nomes e títulos diferentes em toda a Bíblia, para você anotar, hein? O príncipe do mal é chamado de modo diferente 30 vezes. Cada nome revela uma faceta maligna e uma característica do seu caráter. Por exemplo, serpente, antiga serpente, né? Dragão, antiga serpente, está lá no Apocalipse. Dois, três, príncipe desse mundo. Quatro, chefe dos demônios. Quinto, o Deus desse século. Sexto, o tentador. E aí nós podemos continuar a falar de 30 nomes, mas eu não vou fazer agora. Então, veja bem, o inimigo, o adversário, usou a vaidade de Davi para ele se sentir assim, ah, eu tenho tanto. E ele caiu nessa esparrela e cometeu esse pecado. A passagem paralela em 2 Samuel 24 vai ainda mais longe e nos revela que Satanás foi um instrumento de Deus usado para punir Israel por causa da abundância e gravidade dos seus pecados. Veja também essas passagens. Jó, capítulo 1, de 6 a 12, primeiro livro de Reis, 22, de 20 a 22. Então você já entendeu qual foi o problema. Deus não confirmou no espírito de Davi que tinha que fazer um censo. Deus não testificou. Os irmãos sabem, inclusive meus irmãos, onde convivi e convivo, assembleianos, eles sabem da minha origem, e tendo uma origem wesleyana, nós aprendemos que Wesley teve uma mãe, a mamãe dele ensinou a Bíblia, ensinou a regra, ensinou o método, ensinou a ordem, a decência, ensinou infinitas coisas. Susana Wesley foi espetacular. Agora, o pai de Wesley é menos falado porque ele tinha alguns problemas, era meio atrapalhado com algumas coisas. Só que ele ensinou Wesley acerca do testemunho interior do Espírito, porque Wesley não sabia o que era testemunho interior do Espírito. Nisso, Susana não era tão versada e o Samuel Wesley ensinou, o pai de Wesley ensinou o seu filho o que era a confirmação do Espírito dentro do coração dele, dentro do seu espírito. O Espírito de Deus confirma ou testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. E não é só confirmar que sou filho, confirma a vontade dele ao longo da minha infância, da minha adolescência, dos projetos missionários que ele tem na mocidade, na vida adulta, na vida já na terceira idade. Lembre que Moisés começa uma grande tarefa aos 80 anos. Deus confirma no seu espírito o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Olha, se fosse só para trabalhar isso hoje, eu estaria soltando fogos aqui. E eu estou soltando fogos de alegria. Entenda. Todo crente, todo cristão precisa do testemunho interior do Espírito, se não sai fazendo coisas que Deus não mandou, realizando ministérios que Deus não mandou. Nós precisamos fazer aquilo que Deus manda. À luz desse quadrilátero, a Bíblia, em primeiro lugar, sempre mediada pela razão, sempre mediada pela experiência, mas era a época do empirismo, né? Então, a experiência que se comprova pela tradição bíblica e da história da igreja, e depois acrescida pela questão da criação, porque a criação manifesta a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Irmão, preste atenção, você só deve fazer aquilo que o Senhor mandar fazer. Mesmo que o seu coração deseje fazer uma coisa boa para a vida da igreja, mas Deus não está confirmando, não faça. E se você não deseja fazer algo, mas Deus está mandando fazer, então faça. Faça o que Deus está mandando. Às vezes ele vai nos contrariar, porque a gente deseja muito uma coisa e ele tem outro propósito, mas obedecer a Deus é melhor do que qualquer outra coisa. A obediência é melhor que o sacrifício. Então, vamos obedecer ao Senhor. Eu deixo essa lição com vocês. Satanás vai tentar de todas as maneiras usar meios para te distorcer, induzir, conduzir você a não fazer a vontade de Deus. Mas nós temos que ter o testemunho interior do Espírito. E você sabe, então, que o testemunho interior do Espírito vai te conduzir à vontade de Deus. Tá bem? Pois ouça de novo e lembre: palavra, razão, experiência, tradição, história da igreja e criação. Voltando para o texto, versículo 5. Então Joabe apresentou a Deus o relatório final, a Davi, perdão. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para combate. E em todo Israel havia 1.100.000 habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Joabe saiu, partiu, percorreu toda a nação de Israel, voltou para Jerusalém e relatou para o seu líder como deve acontecer. Versículo 6. Todavia Joabe não incluiu no censo das tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Davi fez da sua cabeça e não perguntou para o Senhor, e a consequência é que o povo foi castigado. Então Davi reconheceu o seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi, ordenando: vai e profetiza Davi. Assim diz o Senhor: três opções te apresento, escolhe, pois qual delas prefere que eu te faça? Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou: assim ordenou Yahvé, o Senhor, escolhe entre essas três punições, esses três castigos, 3 anos de fome, Olha só, irmãos, quando você faz aquilo que Deus não quer. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahvé. Isto é, 3 dias de praga. Com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel, decidi, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair nas mãos do Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. Eu não quero cair na mão do inimigo, eu não quero ser castigado de outra forma, eu me entrego nas mãos do Senhor. É isso. Isso é arrependimento e fruto de arrependimento. Agora, irmão, se alguém se arrependeu, perdoe, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Perdoe, porque se você não perdoar, você não será perdoado. É Bíblia. Perdoe, porque se você não perdoar, você não será perdoado. E no dia final. Versículo 14. O Senhor enviou, portanto, Yahvé, uma peste sobre Israel. Esse foi o castigo que Davi escolheu, cair nas mãos do Senhor. E pereceram 70 mil homens. Um número completo, 70 mil homens morreram por causa do pecado da autoridade. Até hoje, milhares de pessoas, milhares, estão morrendo espiritualmente por causa da peste, por causa do pecado de líderes espirituais. Eles precisam se arrepender. Versículo 15. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la, mas num momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo, o destruidor: para, já é o bastante, retira, pois, a tua mão. Naquele instante, o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhava os cereais que pertencia a Ornã Araúna, o Jebuseu. Os proprietários, os antigos proprietários de Jerusalém. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na mão a sua espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. Em seguida, vestidos de luto, com panos de saco, Davi e os anciãos de Israel prostraram-se com roupa em terra. Esse pano de saco, irmão, significa isso. Essa vestidura de luto e pano de saco significa prostração diante de uma grande tragédia, de uma dor, de um lamento. E 70 mil homens haviam perecido. E eles perceberam que Deus estava nesse negócio. Versículo 17, perdão. E Davi declarou a Deus: não fui eu quem mandou recensear o povo, não fui eu quem pecou e que fez o que era mal. Entretanto, essas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram? Ó Yahvé, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, contudo poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu. Irmãos, aqui o segundo ensinamento nesse texto, líderes e aspirantes a líderes, tudo que você fizer, tudo, rigorosamente tudo, todas as bênçãos que Deus liberar através da sua vida, e alguma coisa que não é compatível com a vontade de Deus, acabará desembocando no povo. É por isso que nós temos não só 70 mil, 700 mil, 7 milhões. Ao longo de 2000 anos de história da igreja, nós temos erros tão crassos de liderança que acabam fazendo que muitas pessoas morram espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Então, líderes, entendam, tudo que nós fizermos, eu me incluo, se reflete na vida da igreja, para o bem e para o mal. Era isso que Davi estava falando. Versículo 19, Davi foi para lá sem demora, em obediência à palavra de Gade, que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando o trigo. Ao virar-se, viu o anjo, ele e os seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse momento, nesse mesmo instante, chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. Isso significa que ele aceitou a Davi como rei do lugar onde ele reinava e aceitou o Deus de Israel por causa do testemunho bom de Davi, embora aqui ele tenha dado um mau testemunho. Versículo 22, e Davi lhe rogou, vende-me o terreno da eira pelo que vale para que eu edifique nele um altar a Yahvé, o Senhor, a fim de que cesse essa praga que assola nosso povo. Povo, imediatamente, Araúna respondeu a Davi, toma-o para ti e faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, o debulhador para servir a lenha e o trigo para a oferta de cereal. Olha o que é oferta, irmão. Tudo isso de bom grado entrego a ti. Isso é um homem de Deus que oferta. Oferta de bom grado e o melhor que ele tinha. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna, não posso aceitar desse modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. Nós temos que oferecer para Deus aquilo que custa para nós. Isso é parte do compromisso. Ele deu a vida. Nós não poderemos dar 0,1% do que Deus deu. Mas dentro desse 0,000 infinito 1, nós temos que dar o melhor. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão, e invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu, exatamente sobre o altar dos sacrifícios. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse sua espada na bainha, e nessa ocasião compreendeu Davi que Yahvé, o Senhor, que havia respondido com graça na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar de holocausto estavam estabelecidos no alto do Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Dois ensinamentos fundamentais. Número um, o testemunho interior do Espírito Santo. E esse testemunho vai confirmar se esta é a vontade do Senhor ou não é, se Satanás está tentando enganar você e levá-lo por um caminho contrário à vontade dele. Segundo ensinamento, todo líder saiba que as suas ações se refletem no rebanho. É por isso que nós temos um rebanho tão emagrecido, magro, porque há líderes, infinitos líderes magros hoje na igreja. A igreja cresceu muito em número, mas não cresceu da mesma maneira em qualidade. Aí líderes magros, sem testemunho do Espírito, geram ovelhas magras que não sabem para onde vão e acabam migrando de cá para lá, de lá para cá, como diz Efésios, como meninos agitados por todo o vento de doutrina, pela astúcia de homens que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, 13 a 15. Dois grandes ensinamentos. Não faça o que Deus não mandou. E só faça o que Deus mandou. Viva pelo testemunho do Espírito Santo. E lembre do Samuel Wesley, mas outros, os moravianos, também experimentavam isso. E depois muitos homens experimentaram isso até hoje, homens e mulheres. E segundo ensinamento, líderes, tudo o que você fizer ou não fizer, segundo a vontade de Deus, por isso você tem que saber a vontade de Deus. Não pode ser omisso. Se Deus está mandando fazer algo, faça. Claro que com jeito, com carinho, com delicadeza, com discernimento, mas faça. Ou, se Deus mandou não fazer, não faça. Mas tem que ser Deus. Porque tudo que fizer, ou deixar de fazer, ou sobre aquilo que você se omitir, se revelará sobre o seu rebanho. E isso pode ter consequências mortais. Eu encerro essa palavra. Primeiro, agradecendo ao Senhor pela leitura de mais um capítulo. Segundo, agradecendo ao Senhor por esse ensinamento de que nós precisamos do interior, o Espírito do Senhor testificando no nosso espírito. Terceiro, falando sobre o princípio da autoridade e também da oferta. Quando for ofertar, oferte o melhor na sua igreja local e depois, se houver aquele que tem disponibilidade, ofereça o melhor para a missão. Não é o mais ou menos, é o melhor. O melhor tem que ser o melhor, tá bem? E, em último lugar, eu agradeço por vocês terem ouvido mais uma vez o relatório e o nosso gozo, a nossa alegria de termos alcançado 408.582